I'll show you some objects, then please do what I ask. Eu vou lhe mostrar alguns objetos e você deve fazer o que eu digo. Eu vou lhe mostrar alguns objetos e você deve fazer o que eu digo. Please take this. Pegue. Pegue. Please give me the glasses. Me dê os óculos. Me dê os óculos. Please put the pencil on the envelope. Coloque o lápis no envelope. Coloque o lápis no envelope. Please turn the glass over and pick up the scissors. Vire o copo e depois pegue as tesouras. Vire o copo e depois pegue as tesouras.